Garcia, o Baixo Sal. De Mogi Pará, para todo o Brasil. Sempre em alta performance. Este é o Baixo São. Nada

sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Alan, o respeitado de Mojo, show Mendoza Automotivo. Me entreguei a você, você se entregou a mim nesse amor perfeito. Essa aparelhagem que a galera tá valor é o Pop Live. Chegando com amor, DJ Zales e Juninho, preste atenção. Essa aparelhagem que move a nação. Eu vou te falar de uma aparelhagem. Dá muito valor no Super Pop Live. Arrasta multidões, arrebenta corações. Super Pop, Super Pop Live, Super Pop. Super Pop Live, Super Pop. Super Pop Live, Super Pop. Super Pop Live. DJ Fábio Marito Benzi. Ah, moleque! The Star, Rita Singer, Marlon Branco. Manda! Esse amor perfeito. Uma mistura de contos e fadas entre o amor e a honra. Seria loucura se eu não dissesse que quero você pra mim. Como eu te amo, eu vou dizer amor. Vem pro Super Pop Live. Essa aparelhagem que a galera tá valor é o Pop Live. Chegando com pra lá e pra cá.

Esse é o DJ Lohan. Tu foi pra casa dele, só saiu de manhã. Ele vai te levar pra casa, ele vai te levar pra casa, ele vai te levar pra casa. E quando chega lá, senta pra vir destrapar, senta pra vir destrapar, senta pra vir destrapar, senta pra vir destrapar. Vem por cima de mim, mulher, desce devagar, empira. Sobe no calentinho, pode se acabar, não para. Tocando sempre em alta performance, este é o Baixo Som. You've heard it all before, but you never read. Sempre em alta performance. Este é o Baixo São. É muita onda, velho. Batidão, DJ Betinho e Isabelense.